2, 4, 6, 8, 10 mil reais. Dinheiro faz dinheiro e o meu povo o que faz? Não corre pela paz, pela liberdade. Justiça não se faz com mortes e grades. Na arte da sobrevivência, a correria manda. Como equilibrista, vive na corda bamba. Um dia após o outro, que parece o último. Alimentado pelo sonho, oxigênio do sufoco. Compro, vendo, troco, ninguém dá nada. De graça, nem injeção na testa. Esmola, não amola, sai fora, nem dá bola. Deus seja louvado, a frase na nota consola. Agora quem discorda, não é não, companheiro. Temos algo em comum, queremos dinheiro. Pra comprar, pra gastar, esbanjar, nem ligar. Me artigar, pagar a vista, embrulha aí que eu vou levar. Montar numa BM, numa mil cilindrada. Ter goma com hidro, sauna e piscina. Quem nunca sonhou assim ou ainda sonha? Quer um dia ser feliz, o dinheiro ajuda. E como muitos já estiveram lá sorteados, ganhei no jogo do azar, se perderam no caminho. Dinheiro maldito, dinheiro vem fácil, dinheiro vai fácil. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Mais grana mais treta, menos pior. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Sem grana sem treta, sem grana sem pó. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Mais grana mais treta, menos pior. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Sem grana sem treta, sem grana sem pó. Só é foda, a moda influi, o mal conduz. A mente fraca para o mundo sem luz. Pulso, inflamou, sinal que a ferida não se fechou. Se ligou, mano, embaçou. A maldição não se quebrou. Acorda, tá na hora, vão pro choque. Eu não disse clock, se tá grog, eu lock. Aí, vai pro antidote. Foi a que matou o Elvis, eu sei. Me liguei, ganhei a cena, suspeitei, acertei. Hey, lembrei como era bom. Me libertei para o meu bem, até quando eu não sei, ladrão. Então, tô de cara, não dá nada. Se der é pouca coisa, afinal eu tô na caminhada. Sujeito a parar por aqui, limitar meus pensamentos. Não, não é de mim, dá licença. Vou prosseguir na humildade. Eu tenho a chave da minha própria liberdade. Não se prenda a bens materiais. Você vai, eles ficam, você vai. A paz vale mais que o dinheiro. A liberdade é um sonho que não tem preço. Prenda seu pensamento ao bem e será livre. Algeme suas mãos e que um Pai Nosso te alivie. Acredite, sua fé permite a paz sem limite. Não seja carcereiro da sua própria mente. Se liberte com o rap ou se converte como um crente. Faça o que for necessário pra não ser prisioneiro da luxúria, ira, vaidade, cobiça, inveja, gula, preguiça. Sete não, grana no oitavo pecado capital. Firmou, sou mais você que é mais eu. O resultado da soma é nós, e se Deus tá com nós, quem pode contra nós? A mesma grana que corrompe não cala nossa voz. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Mais grana mais treta, menos pior. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Sem grana sem treta, sem grana sem pó. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Mais grana mais treta, menos pior. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Sem grana sem treta, sem grana sem pó. Pelo dinheiro eu matei, roubei, me droguei, me viciei, traí, fui traído. Como eu comecei, mano? Prossegue aí, WF. Só o lucro não dá prejuízo. No leilão das almas, o corretor do inferno te oferece o mundo, te propõe um pacto. Assina o contrato, serei seu empresário. O agiota fala bem, é o blefe em carne e osso. Adeus, sufoco, miséria, já era. Contas atrasadas, viver de migalhas com a alma piorada. E pronto, se transformou. O humilde de ontem hoje se tornou poderoso, arrogante, pretencioso, dono da situação com o seu sonho de consumo. Chegou a hora do acerto. O barato sai caro e tudo tem o seu preço. Não adianta chorar, ninguém irá escutar. Quem sabe o Deus que você traiu tenha misericórdia. De que adianta a grana se a mina que você ama quer distância? A paz não te acompanha, os manos te estranha. Se arrependa em vida, na morte já era. Mais grana, mais treta, vale mais a vida eterna. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Mais grana, mais treta, menos pior. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Sem treta, sem grana, sem pó. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor. Mais grana, mais treta, menos pior. Quanto mais grana melhor, quanto mais grana melhor.